aí. Terminamos o bloco de abertura do programa com um fliperama do Tom Zé. Antes do Tom Zé, a gente teve outro Tom, Tom Waits, com Gun Street Girl, do seu disco Rain Dogs. E a gente abriu o bloco com Belchior a Palo Seco. E claro, começamos o programa com Scatalites Split Personality. Agora no fundo a gente está escutando o disco novo do Projeto Mais 2, né, Moreno, Domênico e Cassim. Essa música ela é parte da trilha sonora do espetáculo Imã, do Grupo Corpo. Eu fui assistir, é muito legal. Vamos começar o próximo bloco com um outro nordestino, esse também do Ceará, Fagner. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento. Nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, sendo claro, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter tomado um gosto de framboesa pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu só queria ter tomado um gosto de framboesa pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. Eu nunca soube moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois chega a morte, eu mesmo é parecida. E nunca mais tá moço, porque ele está de Deus. Sou menor, pedra de tristeza. E deixa que este mundo tenha uma vida, pois se não chega a morte, eu mesmo é parecida. E nunca mais tá moço, porque ele está de Deus.

brasileira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um